Quanto, portanto, a ir para o governo? Para nós coloca-se sempre uma questão que é central. Um governo para fazer que política? Para fazer o quê? Nós seremos, não, governo, não se imagina. Nós seremos governo quando o povo português quiser. Portanto, não será o Partido isso Socialista. Toda a gente, não, portanto, não se imagina num governo liderado pelo Partido Socialista. Não, portanto, porque naturalmente enquanto mantiver esta política. Portanto, obviamente isso não é possível, porque seria enganar, portanto, os portugueses. Não há um problema com o Bloco de Esquerda. Há, de facto, aqui uma diferenciação, digamos, tendo em conta a profundidade, a exigência. Acho que o Bloco é um bocadinho proclamatório, é? É, eu não quero, portanto, eu não caracterizo, tenho dificuldade em caracterizar o Bloco, porque, diga bem ou diga mal, serei sempre mal interpretado. Pelo grau de complexidade e de contradição, naturalmente isto muitas vezes não é fácil, porque ficaram por responder muitas coisas em relação a vários setores. No essencial, portanto, aquilo que os militantes do partido me dizem é: estamos a ir bem. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Diz a lenda que a geringonça nasceu antes das eleições através de contactos entre os comunistas e os socialistas. Certo é que o PCP foi o primeiro a dizer que António Costa só não governava se não quisesse. É de alguma forma o pai da geringonça. E era o partido que teria mais dificuldades internas em manter esta solução. Mas os sindicatos e as autarquias penaram tanto nos 4 anos anteriores que dificilmente os comunistas poderiam ser responsáveis pela continuação de Passos Coelho no poder. Assim, o PCP ficou naquela difícil situação que os brasileiros resumem numa frase. Se fugir, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Junta-se ao desconforto geral uma embirração especial. O Bloco de Esquerda. Se a lenda nunca será confirmada, um mito foi desfeito pelo próprio Jerónimo de Sousa. É impossível casar as metas impostas pela Europa com a reposição de direitos. Isto é a primeira perplexidade quando olhamos para um acordo que os próprios signatários consideram ser a quadratura do círculo. O PCP negocia medidas, garante maiorias e depois faz materiais de propaganda em que compara António Costa ao padrinho. Festeja vitórias, enquanto nos garante que a derrota está escrita nos tratados europeus. Viabiliza um governo e diz que ele não é a solução. Uma falta de clareza no discurso pode estar a criar-lhe problemas junto do seu eleitorado, como se viu nas eleições presidenciais e nas autárquicas. O PCP conquista vitórias negociais importantes que parece não querer capitalizar. Elogiados por serem confiáveis, os comunistas têm sabido negociar medidas e, com todos os limites que eles próprios denunciam, ter vitórias num tempo em que a esquerda é sinónimo de derrota. Quando todos os direitos sociais perdem na Europa, há um país, aqui no extremo ocidental, onde alguns direitos são repostos. Este é o copo meio cheio que os comunistas sempre souberam perceber, com muito mais pragmatismo do que as caricaturas imaginam. Na próxima hora, conversarei com o secretário-geral do Partido Comunista Português. Jerónimo de Sousa foi o homem que, com António Costa e Catarina Martins, fez história conseguindo construir uma maioria de esquerda. Ou não é uma maioria, mas apenas um entendimento parlamentar. Ou será um conjunto de acordos bilaterais? Se é difícil nomear, imaginem como é difícil de gerir. Jerónimo de Sousa, muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Comecemos pelo nome. O que é isto, afinal, que permitiu que se governasse este país nos últimos 3 anos? Bom, em primeiro lugar, tendo em conta a sua introdução, há um elemento... Teremos aqui muito tempo para desmentir tudo o que eu disse. Que é, portanto, o facto, o elemento colocado antes das eleições, estava no encerramento da campanha eleitoral, portanto, na altura, em Setúbal, e veio uma sondagem, portanto, onde se demonstrava que o PSD e CDS perdiam a maioria absoluta. E aquilo que eu declarei na altura, bom, se é se confirmar, naturalmente a direita será derrotada, portanto, e o governo, obviamente, tem de sair. na noite das eleições os resultados foram o que foram, e havia esta questão central, que era... Mas já agora, houve, só para uma questão de curiosidade, houve ou não houve contactos anteriores? Não, houve um contacto em relação a questões logísticas das comemorações dos partidos, em relação aos resultados, mas foi, portanto, meramente formal. Não houve nenhum contacto político. E é com base, portanto, num elemento que eu considero fundamental, que era... A maioria do povo português estava farto deste governo PSD e CDS. Sentiu a pressão na campanha eleitoral das pessoas para que a esquerda se entendesse de alguma maneira? Sim, portanto, aqui ao colado, mas a nota dominante era um capital de queixa, portanto, muito grande, tendo em conta que durante 4 anos, como é sabido, portanto, enfim, semana sim, era mais um corte, era mais um congelamento, era mais um retrocesso no plano dos direitos, que acho que foi este o elemento central, portanto, que levou, portanto, a que o PSD designadamente tivesse perdido 700 mil votos, mas a grande reivindicação, para além dos problemas sociais, laborais, portanto, que existiam, a grande reivindicação era, portanto, correr com o governo. Sendo assim, portanto, tinha que se encontrar, portanto, digamos, uma solução. E o que é esta solução? Porque é uma das partes difíceis na comunicação do PCP, nós chamamos todos de geringonça, não é por acaso, é porque isto, como é uma coisa estranha, não queremos não sabemos o que é que devemos chamar e adotámos o que foi, aliás, a solução. Um insulto inicialmente, mas o que é que, porque essa é uma das perplexidades difíceis, é o PCP, mesmo o PCP tem dificuldade em chamar isto qualquer coisa que seja compreensível por parte das pessoas, porque não aceita que isto seja a construção de uma maioria parlamentar. Não, porque não é maioria parlamentar, não há acordo interparlamentar, não há um governo das esquerdas, não, portanto isso é, digamos, não é verdadeiro. Mas, tendo em conta, portanto, essa questão objetiva da derrota da direita, nós colocamos a questão de um governo minoritário do PS, com uma afirmação clara, pelo menos garantíamos a sua existência. E creio que este foi o primeiro passo. Sobrava a questão central, o que é que o governo ia fazer, naturalmente. E é neste quadro que surge, enfim, a posição conjunta, que é conhecida, em que eu poderia classificar como essa posição conjunta define o nível da convergência, digamos, e também, portanto, consequentemente, o grau de compromisso com mantendo com o PS. Total autonomia em todo o resto. Mantendo, portanto, ficou claro, portanto, nas primeiras reuniões, nas 2 reuniões que tivemos com o PS. Compreendo que isso não é fácil de perceber para as pessoas por uma razão. É verdade que em muitos países europeus há maiorias parlamentares que não correspondem a quem governa, é o partido mais votado. Não há, aliás, nada na nossa Constituição que o diga que tem que ser assim. Mas isso costuma corresponder ou a governos de coligação ou, pelo menos, a acordos parlamentares minimamente estáveis. E por isso é que quando eu pergunto o nome não é uma mera curiosidade, é porque a ausência de nome diz qualquer coisa somente sobre... sobre um filho enjeitado, vamos chamar-lhe não, assim. Não, portanto, porque o que nós afirmamos claramente, portanto, tem razão numa coisa, existe aqui uma contradição, portanto, entre uma política de reposição de rendimentos e direitos, de avanços a diversos níveis e simultaneamente, digamos, o colete de forças que significa as imposições vamos e orientações isso. Da União. Vamos exatamente a isso. Eu vou citá-lo. Termina o mito que era possível fazer a quadratura de círculo de corresponder à reposição de direitos e aceitar os ditames da União Europeia e do Euro. Disse isto em julho, penso que foi em julho. Não acho um pouco contraditório aprovar os orçamentos e dizer que eles se baseiam numa mentira? Não, porque eu relevo tanta contradição neste aspecto. Confirmou-se esse caminho de andar por diante, dar-se passos em frente, tanto em relação à reposição de rendimentos e direitos. Mas nós temos a consciência de que o nosso país sofre hoje de problemas de fundo, problemas estruturais, desde o estado dos serviços públicos a diversos níveis, nos transportes, na saúde, na educação. Existe tanto um déficit agroalimentar tanto enorme, existe um déficit demográfico, existe um déficit de produção nacional, que naturalmente, levando à risca, tomando quase como um dogma as orientações tanto, e imposições da União Europeia, e este governo levou a par de um outro elemento que eu acho, dizer que a culpa é da União Europeia, portanto isso não é toda da União Europeia, isso não corresponde, portanto, digamos, a um rigor de análise, porque há um outro elemento que é do PS não se libertar ainda de alguns traços de política de direita, como aliás vimos aqui logo no processo do EPI, no processo da banca, portanto, melhor dizendo, depois com a legislação laboral, portanto, em que o Partido Socialista não se libertou, portanto, dessas opções, dessas escolhas. Mas mesmo nas opções orçamentais, eu tenho uma pergunta para fazer. A direita fala muito das cativações. E a minha pergunta é se nos processos negociais, portanto, vocês chegam a um acordo de orçamento, não é o orçamento do PCP, evidentemente, também, assim como não é o orçamento do Bloco de Esquerda, e até não é o orçamento do Partido Socialista que tem que o negociar. E será de cada um conforme a proporção e a força que tem para negociar. Mas tem havido aqui um elemento que perturba um pouco, que são as cativações, que a direita tem falado bastante. Vocês sentem que têm sido enganados pelo Governo na aprovação de um orçamento que depois não corresponde à realidade através das cativações? Não, as cativações sempre houve, como sabe. Sim. Mais, menos, mas tanto existe. E aquilo que dizemos é que a necessidade objetiva que existe de responder, portanto, enfim, a problemas que temos, designadamente a saúde, creio que é um exemplo paradigmático, implica que não haja excessivas cativações que não permitam o investimento necessário para responder, portanto, designadamente em termos orçamentais, aos problemas do Serviço Nacional de Saúde. Mas a minha pergunta tinha mais a ver com uma questão política. Se o orçamento executado corresponde, mesmo que com diferenças naturais que acontecem sempre na execução dos orçamentos, corresponde ao orçamento que os partidos têm aprovado? Não, como digo, corresponde no equilíbrio político, no seu equilíbrio político, mesmo que depois haja... É sempre admissível, portanto, aqui ou colar, portanto, um sistema de prevenção, portanto, diria, prevenção orçamental, mas isso não pode, ser uma lei que determina depois, o financiamento para áreas com tanta carência, e eu referi tanto da saúde, tanto designadamente também dos transportes, que é outro caso paradigmático. Portanto, esta é a lição e o ensinamento, é que, admitindo tanto, e percebe-se tanto, a existência de cativações, não pode contrariar tanto, a resposta que é necessária para isto. O PCP defende contas equilibradas, imagino, ou seja, sim, sim, isso implica definir algumas prioridades, e nem sempre nestas negociações dos orçamentos nós conseguimos perceber exatamente quais são as prioridades, porque se baixamos impostos e aumentamos prestações sociais e aumentamos investimento, em algum lado o dinheiro vai ter que sair, não é? E nem sempre se sente, quer por parte do PCP, quer por parte do Bloco de Esquerda, o que também é natural, porque não estando no Governo não tem o mesmo género de responsabilidade, mas se sente essa definição de prioridade, de onde é que deve vir o dinheiro? A banca não chegará para pagar tudo, não é? Nós somos de boas contas, mas... Não defendem um déficit eterno e permanente e não, sem... Não, portanto, obviamente que, antes pelo contrário, portanto, a nossa proposta, portanto, tendo em conta as potencialidades que existem no país, tendo em conta esse déficit de produção nacional, portanto, que poderia muito bem responder, portanto, a carências e a problemas designadamente, portanto, a questão do emprego em Portugal, mas estas boas contas, temos que olhar para a questão da fiscalidade, discute-se muito, digamos, a política fiscal ou a carga fiscal, mas para o PCP, digamos, há uma questão que é central, que é o problema da justiça fiscal. É aí que reside o problema. Não é, digamos, a direita está permanentemente a falar da carga dos impostos, quer saber... A carga dos impostos não é igual para todos, não é? Pois, está bem. Não, mas... não é indiferente a quem é que se cobra, não é? Exatamente, porque você sabe, enfim, em relação, tanto, hoje aos lucros, aos dividendos, àqueles fortunas abissais que vão imediatamente para o estrangeiro, que não ficam cá, juros, perdão, dividendos e lucros que não são devidamente, digamos, não são colocados devidamente a pagar aquilo que deveriam pagar. E, obviamente, se essa injustiça fiscal, portanto, se mantiver, naturalmente depois sobra o problema e há dificuldades, digamos, em encontrar as verbas disponíveis necessárias para responder aos problemas do país. Nós estamos, de qualquer das formas, limitados. Portugal está limitado na sua soberania e na sua capacidade de decisão orçamental pelos limites impostos pela União Europeia. Esses limites resultam da atual arquitetura do euro. E nós sabemos qual é a posição do PCP sobre o euro, mas nunca foi claro, o PCP nunca foi claro exatamente no que defende. E há uma questão importante quando queremos fazer este debate, porque se é um limite assim tão importante, provavelmente temos que o fazer. Portanto, a primeira pergunta é se o PCP defende que Portugal deve sair do euro e como é que essa saída se faz, e talvez mais importante, coisa que eu acho que o PCP compreende perfeitamente, porque está dentro, aliás, da sua cultura, se considera ter uma base social de apoio para essa posição. Ou seja, porque se a resposta for negativa a isso, significa que nós temos mesmo que viver com os limites que o euro nos impõe. Uhum. Bom, em relação a essa questão, primeiro nós defendemos que essa questão do euro e a sua possível saída não pode ser um ato súbito. Seria, portanto, aventureiro, no mínimo, digamos... saímos, ponto final, parágrafo. Não é isso. Portanto, nós pensamos que deve ser um processo. Um processo dirigido, digamos, pelo Estado português, naturalmente pelas instituições, designadamente o Governo, que deveriam encetar, tanto esse processo, tendo em conta as consequências que existiram para o nosso país com a aplicação do euro. Portanto, basta ver, portanto, os níveis de crescimento económico que tivemos desde que estamos no euro. Basta ver, portanto, digamos, as imposições e as limitações que se nos colocam, portanto, enfim, com a política da União Monetária, designadamente, que por muito que nós... Assumindo que a entrada de Portugal no euro foi uma catástrofe, eu não tenho, é aliás a minha opinião também, foi uma das maiores catástrofes económicas que aconteceu ao país, mas não deixa de haver aqui um problema. Preparar uma saída do euro não é uma coisa fácil, por uma razão. No momento em que um país começa a preparar a saída do euro, provavelmente é imediatamente estrangulado. Nós tivemos, aliás, o exemplo do que aconteceu na Grécia. Ou seja, de 6 meses de negociações que conseguiram cercar a Grécia. Agora não interessa muito descobrir quem é que foram as responsabilidades, exatamente. Então, a minha pergunta é, o PCP tem que fazer um caminho, o PCP, quem seja, a favor da saída do euro, porque não é a mesma coisa dizer que o euro foi uma catástrofe e ser a favor da saída do euro, pode não se saber como é que isso se faz. Se o PCP está disposto a fazer um caminho de clareza em relação aos eleitores, de lhes dizer que é a favor da saída do euro e começar ele próprio, fazendo a sua parte, a preparar a construção de uma maioria social para a saída do euro. É porque o PCP, apesar de ser contra o euro, não tem um discurso muito claro sobre a proposta que tem. Bom, eu creio que estamos de acordo, portanto, que a complexidade, portanto, de um processo portanto, desta natureza, e eu insisto nesta ideia, mais reforça aquilo que eu lhe disse há pouco, que é, não pode ser uma aventura, não pode ser, portanto, um ato súbito, mas um processo onde não é o PCP que dirige. Não, quando eu digo, estava a falar de contribuir para construir daremos, uma maioria. Daremos, não sairá do euro, sim, se a maior parte dos portugueses não quiser sair do euro. Isso parece-me evidente. E a maioria dos portugueses hoje não quer sair do euro, acho que podemos concordar nisso. É um elemento, portanto, que temos de avaliar, mas o que é verdade hoje não é verdade amanhã. Portanto, isto é sempre tudo. Então, muito... na Europa hoje é mesmo assim. Sim, hoje e amanhã é mesmo assim. Mas, de qualquer forma, portanto, creio que, do ponto de vista do interesse nacional, Portugal teria, portanto, a ganhar com esse objetivo de libertação do euro, portanto, e das suas imposições, num processo que naturalmente resultará da relação de forças existentes, estou de acordo consigo, portanto, mas que, tendo em conta a justeza do objetivo, portanto, eu creio que as dificuldades não deveriam, portanto, ser confundidas com a impossibilidade. O PCP e o Bloco, vamos agora passar um bocadinho mais para grandes escolhas do que foram os últimos três anos, as grandes escolhas que foram feitas. O PCP e o Bloco concentraram-se muito na reposição de rendimentos e de direitos, coisa que não é seguramente despreciada, não é nada que alguém possa desprezar, e compreende-se. Agora, parece evidente que a geringonça desprezou a oportunidade histórica de uma maioria de esquerda para fazer algumas reformas. Algumas reformas de esquerda, não estou a falar das reformas estruturais de que a direita costuma falar, mas são reformas estruturais, porque as reformas estruturais não têm que ser de direita. Seja a regionalização, seja algumas mudanças para uma escola pública mais progressista, seja na área da habitação, e mesmo as mudanças dos transportes públicos recentes, relativas, por exemplo, porque posso considerar que uma redução brutal do preço dos espaços sociais é uma mudança estrutural, porque tem um grande efeito, não é apenas no rendimento, tem efeito nos próprios transportes públicos e na mobilidade. Essa reforma veio do Partido Socialista. E a minha pergunta é, o que é que fica estrutural dos últimos 4 anos e que parte disso é responsabilidade do PCP ou partilhada pelo PCP? Reforma estrutural, ou seja, o que é que fica? Sim. Que fica, que não é só uma mera reposição de rendimentos, como sabe, se perde, muda um governo para a direita e muitos deles voltam a perder. O que é que fica deste governo? Eu creio que desta maioria. Permita-me uma nota prévia, que é, nós falamos aqui dos avanços da reposição de rendimentos e direitos, importantes, limitados, insuficientes, é verdade, mas há um elemento que eu valorizo muito, que é o facto de as pessoas, tanto os trabalhadores, os reformados, os pequenos e médios empresários, portanto, não só conseguiram essa alguma reposição, como reganharam uma coisa que corria risco, que era a esperança. A esperança de que era possível uma vida melhor. Havia este sentimento. Somos provavelmente o único país da Europa onde isto hoje existe, provavelmente. Outros, sim, poucos, portanto, provavelmente. Porque as pessoas olham, isto é pouco, mas só o alívio que têm de não serem confrontados sistematicamente com perdas, com cortes, com situações dramáticas de flagelar a vida a tantos e tantos, portanto, este sentimento de esperança verificou-se. Isso não se despreza, é muito importante. Agora, a questão é, o que é que fica? Sim, mas por outro lado, isso não fica, como sabe, não é? Eu insisto nesta ideia, que é porque nesse processo houve uma derrota colossal, que é pouco, muitas vezes é pouco referida, que é a derrota da tese ou da teoria das inevitabilidades. Da tina. Lembra-se, portanto, enfim, quando se dizia o país, o PSD dizia, portanto, o país está melhor, o povo é que está pior, portanto, é uma tradição encenável. Mas, em relação a porquê é que não se foi mais longe, portanto, enfim, falou em reformas, podíamos dar outra... Eu dei aqui uns exemplos para o PCP, por não ser outro, mas por exemplo, o PCP é a favor da regionalização, é um da regionalização, porquê é que não se avançou? O PCP é a favor da regionalização, o Bloco de Esquerda é a favor da regionalização, o Partido Socialista é a favor da regionalização, tiveram todos do mesmo lado no referendo da regionalização, e porquê é que não houve regionalização? Porque o PS agora, portanto, e o PSD, particularmente esses dois, não estão de acordo com... A minha questão é, internacionalização. A questão é, isto é objetivo. O PCP chegou-se à frente em alguma. A questão laboral nós já lá vamos, mas o PCP chegou-se à frente em algumas reformas fundamentais para o país, ou ficou-se por tentar conquistar algumas coisas que são importantes, evidentemente, mas que, como nós sabemos, são a qualquer momento são reversíveis todas elas. É porque a direita, quando esteve no poder, deixou marca e fez reformas muito difíceis de recuar, e faz um pouco de confusão que a esquerda não o consiga fazer. Sim, mas aqui encontramos, portanto, um obstáculo objetivo, que é, portanto, as escolhas do Partido Socialista, ou do governo minoritário do PS, se quiser, que em relação, portanto, a matérias de fundo, não nos acompanha. Eu disse, portanto, que a posição conjunta define o grau de convergência e o nível do compromisso. E é verdade que elas ficaram praticamente apenas pela reposição de direitos e... E sempre que o PCP seja, por exemplo, em relação às PPPs, né? Portanto, enfim, acabar com as PPPs, a renegociar, portanto, outras, que era uma perspectiva que tínhamos, portanto, que daria resposta a alguns problemas que temos, em designadamente nos transportes, portanto, o Partido Socialista nunca, portanto, aceitou... Houve um momento em que nós tivemos esperança noutra área, mas que tem a ver com isso que está a dizer, em que tivemos esperança que pudesse haver alguma convergência para mudar algumas coisas. Foi na história dos contratos de associação e dos colégios, onde se pode dizer que o Partido Socialista fez recuar, o governo fez recuar posições, e disso bem me lembro, o PCP e o Bloco de Esquerda, que concordo, tiveram do lado do governo nesse combate. Esperava-se que isso acontecesse noutras áreas, mas não voltou a acontecer praticamente área nenhuma. Não, porque sempre, mas sempre, tanto o Partido Socialista, ou o governo do PS, melhor dizendo, colocava sempre, portanto, dificuldades, particularmente no plano orçamental, no plano financeiro, em que esbarrávamos sistematicamente, digamos, nessa resistência do Partido Socialista, do PS e do seu governo, para se disponibilizar, portanto, em relação a matérias tão importantes como aqui referiu, portanto, enfim, por exemplo, a regionalização. Nós temos a consciência que não há uma verdadeira descentralização sem regionalização. Portanto, são inseparáveis. Pode-se falar de desconcentração, portanto, é outra coisa, portanto, ou de transferência de responsabilidades, é outra coisa, mas, portanto, consideramos que a questão de uma verdadeira descentralização não pode passar ao lado desse elemento, inscrito até na Constituição da República, como sabe, portanto, que continua por concretizar, porque perguntemos ao PSD, portanto, o argumento, nem sequer dizem que não estão a favor, portanto, dizem agora não, portanto, que é uma questão, portanto, que bloqueia, digamos. Vamos a outra área onde houve dificuldades de entendimento, mas até mais com o PCP do que com o Bloco. Tem a ver com as alterações que foram feitas, as alterações laborais. E considera que houve um recuo ou apenas uma oportunidade perdida? Ou um avanço, ou uma terceira possibilidade, um avanço demasiado curto, porque na precariedade, apesar de tudo, houve alguma coisa que se fez, não ficou exatamente na mesma, portanto, e não deixa de ser, provavelmente, o primeiro acordo que me lembre, poderá ter uma leitura diferente da minha, e aí a resposta é que é um recuo, que não é um recuo, ou seja, é a primeira vez que há um acordo laboral que não corresponde, pelo menos, a um recuo, então, do ponto de vista de direitos laborais. Bom, eu continuo a considerar que é uma oportunidade perdida, portanto, e acaba por se traduzir num recuo. Em que sentido? Por exemplo, em relação à questão da contratação coletiva, à questão da caducidade dos contratos. É uma questão chave, portanto, uma questão fundamental. Nós já tratámos isso aqui neste podcast com o Arménio Carlos, longamente. Um instrumento fundamental a que, portanto, o governo deveria ter respondido e não respondeu. Infelizmente, em relação aos horários de trabalho. Infelizmente, temos consciência de que há uma parte razoável dessas coisas que já não afetam quase 40% dos trabalhadores, que já estão num grau de precariedade onde infelizmente, esse tipo de instrumento já pouco. Esse é o problema, portanto, não pode ser dissociado dessa realidade, em que também, portanto, neste conjunto de legislação, de alterações, o governo não deu resposta à questão da precariedade, fundamentalmente porque despreza um princípio que nós consideramos vital, que é um posto de trabalho permanente, um contrato de trabalho efetivo. as pessoas interrogam-se todos os dias, vão trabalhar, fazer a mesma coisa. O posto de trabalho permanece durante anos e anos, porque é que o vínculo tem que ser precário. E portanto, falou em avanços, aplicar uma taxa. Aplicar uma taxa. Mas é um avanço. Mas os patrões não se importam muito de pagar uma taxa. Mas quando nós sabemos que tudo o resto até agora foi exatamente no sentido inverso, de tornar mais precário e não menos os vínculos, não é um sinal importante. Até para aquilo que tinha falado há pouco do sinal de esperança que é dado às pessoas, o facto de haver um governo que chega a um acordo com as entidades patronais, portanto, estamos a falar de um acordo que conta com a outra parte, onde pelo menos é sinalizado que a precariedade não é normal, não é natural, não é para ser uma coisa aceitável. É isso que eu estou a dizer, eu não estou a dizer até para o PCP concordar, achar suficiente a medida. Mas às vezes fica-se com a sensação de que não valoriza o seu próprio papel, o papel do Bloco de Esquerda, o papel desta maioria de esquerda, para que as coisas vão no sentido inverso, incluindo a governos do Partido Socialista, como sabemos, no passado fizeram acordos que iam... Sim. Foram recuos. Foram recuos, é verdade, mas eu tenho a consciência disso. A minha preocupação, não é uma preocupação, mas o meu espanto é que às vezes parece que os próprios partidos que estão nesta solução não transmitem aos seus eleitores que o papel que acabam por ter nesta maioria, desvalorizando cada pequeno passo que se dá. É essa a minha perplexidade. Há de reparar que o Governo procurou, tanto como local privilegiado de discussão destas matérias, a concertação social, e não tanto a Assembleia da República. Agora está o processo aqui a decorrer. Curiosamente, o PCP, quando chega aos salários dos funcionários públicos, faz o mesmo. Diz, não, e se discutem os sindicatos e o Governo, nós não temos que tomar uma posição no orçamento e dizer quanto é que é. Portanto... Não, mas temos a posição política de fundo, que é da necessidade. Aliás, fomos os primeiros a combater uma ideia peregrina que o Governo tinha, que era contar com um aumento salarial, portanto, a reposição de salários. Portanto, quando aqui... Mas não deixa de ser interessante que o PCP, quando é preciso negociar com os patrões, diz que o espaço de decisão é o Parlamento. Quando é preciso negociar com os sindicatos, diz que o espaço de decisão é a negociação com os sindicatos e no Parlamento. Para o PCP que no Parlamento não representa só os sindicatos funcionais, porque não, representa o conjunto da população. Sim. E como é que o dinheiro do Estado é gasto. E é normal que tenha uma posição que até possa não ser coincidente com a dos sindicatos. Mas nós consideramos um direito intocável que as organizações representativas dos trabalhadores tenham o direito de negociação da contratação. E os dos patrões não? Os patrões... As associações de patrões também têm esse direito de negociação, não é? Têm o direito de negociação, tanto em relação, tanto, enfim, tanto aos por seus exemplo, interesses. Mas, por exemplo, mas, é matéria mas, de questões mas de a bem. Negociação da contratação é isso, portanto, a existência de duas partes. Claro, portanto, é evidente que, eu estava só a tentar explicar... Onde se assume, portanto, um compromisso, portanto, enfim, às vezes não se consegue, mas aqui, portanto, o Governo tem um papel, portanto, está a falar da negociação com os salários da função pública, que é ele o patrão, na realidade, salvo seja. Ó Daniel, eu ainda sou do tempo, antes do 25 de Abril, de negociar, portanto, o contrato coletivo dos metalúrgicos, sempre com esta ideia, ali, usando uma imagem futebolística, dizíamos na altura, isto em 72, 73, que íamos jogar ao campo do adversário e ainda por cima o árbitro estava comprado. Portanto, porque o Governo, portanto, faz opções, portanto, neste quadro de concertação social, de se identificar com esta ou aquela parte. E acha, que opção é que acha que fez na história no acordo laboral, na paz mudanças? O Governo, enfim, procura dourar a pílula, mas, como digo, em questões fundamentais, decisivas, determinantes, falei da contratação coletiva, podia falar da desregulamentação dos horários de trabalho, que é outro elemento. Mas não foi assim no salário mínimo, por exemplo? Não foi assim no salário mínimo nacional, por exemplo? Não, no salário mínimo nacional... Apesar de não ser o que o PCP propunha, temos o maior aumento do salário mínimo nacional... É um avanço, nós fazemos esse registro. Fazemos esse registro, embora continuemos a considerar agora, portanto, nesta fase, que a questão dos 650 euros não era, portanto, algo de excepcional. Portanto, veja-se o caso aqui da vizinha Espanha, onde... Aumentaram para 900 euros. Deu um salto significativo. E por isso mesmo é que nós consideramos que hoje a questão dos baixos salários é um problema que temos no plano nacional, a importância que tem para o país a valorização dos salários, as consequências económicas desta medida, tendo em conta a necessidade do consumo interno. As implicações na própria segurança social, garantindo a sua sustentabilidade. Tudo isso são fatores, portanto, que se verificaram, aliás, com estes aumentos que referiu do próprio salário mínimo nacional, da contribuição, portanto, que uma política de valorização dos salários permite, digamos, ter consequências positivas no próprio crescimento económico. Através de patreon.com/perguntarnãoofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Deixa-me passar para a parte política. Tudo isto é política, sobretudo isto tem a ver com a vida das pessoas, é seguramente política. Mas o PCP teve nas eleições presidenciais e autárquicas, e eu falei disso na introdução, duas derrotas eleitorais. Isto das derrotas e das vitórias eleitorais é sempre subjetivo, depende de como cada um olhar, sobretudo nas presidenciais é difícil, porque o termo de comparação é sempre difícil de fazer. Associa os resultados de Edgar Silva e a perda de várias câmaras importantes para o PS à geringonça. Não, portanto, porque na avaliação que fizemos, portanto, não foi o fator, podíamos juntar aqui diversos fatores, porque se é... Portanto, deixa-me clarificar a minha pergunta, que assim talvez até seja mais fácil se perceber onde é que eu quero chegar. Se não sinto que muitos eleitores do PCP atribuem algumas das conquistas, portanto eu não estou a dizer que a geringonça penalizou o PCP pelos os eleitores do PCP estarem zangados com a geringonça, caso contrário teriam perdido votos para alguém que estivesse fora dela. Se não sinto que os eleitores do PCP atribuem algumas das conquistas conseguidas ao Partido Socialista. É evidente que o PS procurou capitalizar também. Faz o seu trabalho, não é? É natural que o faça, não é? Mas em relação, por exemplo, às autárquicas, vários elementos, que é, nós tínhamos ganho uma série de câmaras por poucos, uhum. Por pouco, porcentagem de votos. Desta vez perdemos por pouco. Mas há este é um elemento. Outro, há pelo menos uma derrota que foi provavelmente aquela que todos nós sentimos mais, do ponto de vista de, até simbólico, se quisermos, não é? Porque enquanto Beja já tinha, há várias câmaras que já tinham mudado várias vezes, há uma câmara que era muito importante para o PCP, que é a Câmara Municipal de Almada, uma câmara histórica do PCP, que sempre foi do Sim, PCP, mas esse exemplo que ninguém estava à espera, talvez no PCP, estando no terreno, pudessem-se aperceber essa possibilidade. Eu não tinha essa não. sensação. Ninguém. Eu lembro, aliás, sempre que se faziam as contas, ninguém Sim. pensava que a Almada se pudesse. Mas repara, Daniel, por exemplo, falamos de Almada. Perdemos a Almada. E, no entanto, reforçamos a maioria absoluta em Setúbal. Uhum. No mesmo distrito, estamos a falar. Portanto, acha que isso teve a ver com dinâmicas locais? Portanto, perdemos Alcochete. Bom, mas reforçamos, portanto, a maioria, portanto, em Sesimbra, por exemplo. Mas acha que isso teve a ver com dinâmicas... A questão é, acha que isso teve a ver com dinâmicas locais ou que há uma explicação nacional para alguns desses locais? Há dinâmicas locais, sem dúvidas, portanto, balanço de trabalho realizado. Almada acha, por exemplo, que as pessoas sentiram que estava esgotada a solução do PCP? Não, portanto, é o que eu acredito... O PCP faz uma autocrítica, imagino, sobre quando tem uma derrota eleitoral, tenta perceber... Sim, mas em termos de análise, portanto, enfim, tendo em conta, portanto, foi um... que não foi um resultado brilhante. Não estou a falar do resultado, é as razões para o resultado. Agora, as razões, portanto, eu diria, portanto, fatores locais, fatores nacionais, portanto, obviamente. E nos fatores nacionais põem, por exemplo, esta ideia de que as pessoas, que alguns eleitores do Partido Comunista podem associar, se vendo a sua vida melhorar, associar isso ao Partido Socialista, que é quem está no governo. Mas eu diria que não foi o elemento predominante. Eu, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo das presidenciais em que eu fui analisar cuidadosamente os resultados eleitorais de Edgar Silva. E foi muito no início ainda desta maioria. E não tenho a menor dúvida, olhando para mesa a mesa, fui ver mesa a mesa, sobretudo as vezes onde o PCP tem mais força, que o voto do PCP foi sobretudo para o candidato apoiado por Sampaio da Nóvoa, foi sobretudo para aí que o PCP perdeu o voto em relação ao seu voto legislativo. E eu atribuí isso, posso estar enganado, a uma sensação de que muitos eleitores do PCP têm de conforto com este governo. E isto é uma situação que deixa sempre o PCP numa situação um pouco difícil, que é quanto melhor isto correr, pior pode correr para o PCP. Não temos essa. Quanto melhor correr. Eu imagino, com certeza que querem o melhor aos portugueses, não é isso que eu estou a falar. Quanto melhor correr para a maior parte das pessoas, pior não é para os resultados eleitorais do PCP, vamos pôr a coisa assim, não, não para o PCP, imaginando que o PCP não pensa apenas nos seus resultados eleitorais. Colocou aí tanto uma questão que mereceu também a nossa análise, por exemplo, em relação à candidatura de Sampaio da Nova, em que estava, portanto, digamos, numa grelha de concorrência. Portanto, seria um candidato, vou dizer uma coisa, eu fiquei um pouco espantado pelo PCP apresentar um candidato próprio, porque seria um candidato que corresponde ao perfil de candidatos que o PCP apoiou, de democratas independentes, que o PCP apoiou noutras circunstâncias, apresentando um candidato mas próprio. Mas de qualquer forma, portanto, enfim, eu atribuí isso ao facto do Bloco de Esquerda ter um candidato próprio também. O facto do PCP manter o seu candidato até ao fim, o facto do Bloco de Esquerda ter um candidato. Mas de qualquer forma, enfim, nós concorremos em relação às presidenciais, assumimos em termos de partido essa batalha numa primeira fase e demos sempre uma contribuição positiva para que a democracia, portanto, fosse garantida através mesmo das eleições presidenciais. Agora, em termos de mobilização do nosso eleitorado, portanto, para o bem e para o mal, portanto, a direção do partido tem essa responsabilidade. Enfim, eu também já fui candidato às presidenciais duas vezes. Com bom resultado. Com bom resultado. Portanto, a primeira que deu a vitória ao Sampaio, contra Cavaco Silva. E, digamos, a segunda, portanto, enfim, em que tivemos uma porcentagem interessante. Mas o PCP várias vezes concorreu, tirando duas, se não me engano, para estar a fazer mal as contas, o candidato presidencial até teve maiores votações do que o partido. Sim. As duas exceções foram, penso eu, com António Abreu, penso que foi, sim, com António, sim, Abreu, sim, António e Abreu. Agora com o Edgar Silva. Sim, é verdade, portanto, enfim, mas... em relação à candidatura que assumi, portanto, o camarada Carvalhas também assumiu com um bom resultado, também. Umas eleições mais fáceis, em que as pessoas não estavam apertadas, portanto, enfim, não havia... Que já sabia, digamos, o resultado à partida. Não havia atenção em relação a qual seria o resultado das presidenciais. Coisa que também acontecia nestas eleições, na realidade, não é? Portanto, já toda a gente sabia que Marcelo ia ganhar as eleições. É um facto. Ninguém... E, no entanto, o PCP não conseguiu... valorizar isso. E agora eu passo para a segunda pergunta, que tem a ver com isto. Se o PCP estivesse no governo, era por mais provável que os eleitores do PCP associassem os ganhos que tiveram ao próprio PCP. E a minha primeira pergunta, eu tenho uma segunda, mas a primeira pergunta é se é verdade o que escreveu Cavaco Silva nas suas memórias, que o PCP estava disponível para integrar o governo. Bom, eu... o sentido de responsabilidade que tenho, portanto, quero garantir-lhe que nunca foi uma questão que estivesse colocada em cima da mesa. Portanto, o ex-presidente da República não está a dizer a verdade? Não, ele portanto, arranja um subterfúgio, portanto, quer dizer que Costa teria anunciado que, portanto, não sei se, enfim, se lhe anunciou ou não, enfim, isso é um problema outro, mas... quer dizer que aquilo que nós discutimos foi a procura de uma solução política. Não houve um momento em que se pôs em cima da mesa a possibilidade do PCP entrar para o governo. Insisto, portanto, garanto, portanto, e empenho a minha responsabilidade portanto, na garantia da afirmação que estou a fazer, quanto, portanto, a ir para o governo. Para nós coloca-se sempre uma questão que é central. Um governo para fazer que política? Para fazer o quê? E, digamos, este é um problema... Isso é sempre difícil, porque um partido tem mais ou menos força para impor o que um governo faz, está dentro ou fora do governo. Portanto, sim, se claro. Põe fora do governo, em princípio pois, tem mais dificuldade em fazer essa teoria de quem influencia quem, tanto é sempre um risco, não é? A política tem um enorme risco sempre, não é? E conhecendo, tanto, digamos, posições de fundo, tanto, particularmente do governo do PS, tanto, ou do Partido Socialista, digamos... nós que defendemos uma política alternativa, caracterizamos como patriótica e de esquerda, consideramos que esta solução política, portanto, foi encontrada, portanto, andou, fez um caminho, mas não se ultrapassou este problema central, portanto, da necessidade de uma ruptura com esta política de direita e a necessidade, de facto, de uma política alternativa que nós, portanto, enfim, encontrando grandes eixos, desde a questão da afirmação da soberania, a questão da produção nacional, a questão da valorização do trabalho e dos trabalhadores, a questão da defesa dos serviços públicos, uma política alternativa que, digamos, o Partido Socialista não acompanha, obviamente. Não, é? não sente nenhuma mudança no Partido Socialista recente. Não sentindo, e partindo desse princípio, parte do princípio que não estão disponíveis para entrar num próximo governo, a seguir a umas próximas eleições, num quadro eleitoral semelhante a este, mesmo que não seja igual, ou em que o Partido Socialista não tem maioria absoluta para governar. Não, nós... O PCP já deu sinais contraditórios sobre essa matéria. Nós temos uma ideia, portanto, que é... Eu já fiquei a pensar que o PCP está disponível sem qualquer documento, que precisa de um documento e que até pode entrar para o governo. Eu ainda não percebi exatamente... Não. Como digo, sem a resposta a esta questão crucial da definição dos conteúdos dessa política, naturalmente, há quem... esteja disposto a ir para o governo independentemente da política e do programa. Nós não fazemos assim. Portanto, não encontra nenhum sinais de alteração política do Partido Socialista. Não é uma coisa que costuma acontecer de um dia para o outro num partido, não é? Com esta experiência, com esta solução política, portanto, e esta nova fase da vida política nacional, podíamos dizer que o PS, enfim, aqui ou lá, portanto, deu um passinho... Mas tímido. Em frente, mas tímido, portanto, porque nas questões de fundo... Portanto, não se imagina num próximo governo liderado pelo Partido Socialista. Nós seremos governo quando o povo português quiser. Portanto, não será o Partido Socialista. Não se imagina num governo liderado pelo Partido Socialista. Não, portanto, porque naturalmente enquanto mantiver esta política, portanto, obviamente isso não é possível, porque seria enganar, portanto, os portugueses, ou seja, a participação num poder para fazer uma política que contraria, digamos, interesses e aspirações legítimas dos trabalhadores e do povo português. Não acha, e temos estado aliás a falar um pouco sobre isso, que a mensagem do PCP é um pouco confusa, e eu falei disso na introdução também, porque aprova orçamentos e depois diz que António, percebeu a referência que eu fiz ao António Costa ser o padrinho, teve a ver com um material de propaganda, de vídeo que o PCP fez, que terá tido a relevância que teve também, mas que foi foi recebida com alguma incompreensão, pelo menos, pelo tipo de linguagem, que não é normal. Não, quando... portanto, porque obviamente percebe-se que foi, portanto, um ato isolado, portanto, enfim, precisava de outro acompanhamento, mas, portanto, mas acontece não, em todos os partidos. Não entenda isso não como tem a relevância, parte do nosso pensamento. Mas viabiliza um governo e chega a insinuar que é um governo de direita. E a minha pergunta é se não estão a tentar comer o bolo e a ficar com o bolo ao mesmo tempo. Ou seja, por um lado, comportam-se como oposição a falar do governo, por outro lado, querem as vantagens, e compreensivelmente, das vossas contribuições para o que só a existência do governo e desta maioria permite, não é? Quer dizer, aumentou a influência do PCP. Ou seja, se o PCP não quer os benefícios de estar na oposição e os benefícios de ter influência no poder. E se isso não é uma posição demasiado confortável? Nós, quando falamos de política de direita, digamos, estamos a falar de uma política, portanto, em relação, já aqui referi, portanto, em relação às opções no plano da fiscalidade, em relação à legislação laboral, portanto, em algumas matérias, em relação, enfim, à identificação e submissão, portanto, com os ditames do euro e da União Europeia. São questões que, digamos, impedem objetivamente, digamos, uma participação só para estar no poder. Não, nós teremos poder para fazer aquilo que consideramos bem para os trabalhadores, para o povo e para o país. Portanto, eu não diria, não é um governo de direita, eu não fiz essa afirmação, nem fazemos essa afirmação. Eu disse insinuo, não disse que afirmo. Mas é um governo que, objetivamente, em algumas matérias... Mas é um governo de esquerda? Não, também, obviamente, esta é... É porque a esquerda não é toda a mesma, não é? Portanto, as esquerdas não, diferentes umas das outras. Não, mas... Não é seguramente um governo do PCP. Mas... Sim, mas pode a esquerda... A questão, por exemplo, dos direitos dos trabalhadores, portanto, legislação laboral inclusiva, sempre foi uma zona de fronteira entre a esquerda e a direita. Sempre foi, ao longo da história. E se o Partido Socialista, digamos, para além das suas responsabilidades históricas nas alterações à legislação laboral, que são muitas, Quem abriu a fenda na muralha do edifício na jurídico, são quase tantas jurídico peste, laboral do passado, foi, são quase tantas coisas. A lei dos contratos a prazo, porque lembra-se, foi o princípio da precariedade. E se nesta zona de fronteira, portanto, faz escolhas, faz opções, obviamente, é muito difícil nós caracterizarmos como um partido de esquerda. Depois, portanto, em relação a algumas preocupações sociais. Mas eu não falei do Partido Socialista, se o Partido Socialista era um partido de esquerda. Perguntei se este era um governo de esquerda, porque este governo tem uma característica, é um governo que, por ter que negociar com os partidos à esquerda, não está exatamente no ponto central do Partido Socialista, não é? Está mais deslocado para a esquerda do que normalmente estaria. Sim, muitas vezes contra a vontade. Ah, pois, aqui isso na política também é, isso é, na política é quase irrelevante, não é? O que interessa é o que acontece. Mas, de facto, nós, eu insisto nesta ideia, nós criámos as condições, portanto, e garantimos a existência de um governo minoritário do PS, de uma solução política que foi encontrada. Garantimos a sua existência, portanto, e colocámos, portanto, uma base de medidas que poderiam constituir, portanto, um encetar de um caminho diferente, que se verificou, particularmente em relação a esses avanços, portanto, a essa reposição de rendimentos e direitos. Mas sempre que se procura uma resposta estrutural, uma resposta mais de fundo, para resolver os problemas nacionais, nós encontramos, como digo, resistências e rejeições por parte do governo do PS. Uma das coisas mais estranhas destes anos, devo dizer, pelo menos para mim, olhando de fora, é a competição entre o Bloco de Esquerda e o PCP. A competição acho normal, são partidos diferentes, com propostas diferentes, não assim tão diferentes. Mas para, agora vou usar uma expressão sua, que não é minha, para meter a bandeirinha em cada medida. Não acha que esta dificuldade de entendimento entre o Bloco de Esquerda e o PCP dá uma enorme vantagem negocial ao Partido Socialista? Ou seja, que o Bloco de Esquerda e o PCP, por não se conseguirem entender num momento em que de alguma forma têm entendimentos simultâneos, vamos por dizer isto assim, com o Partido Socialista e com o Governo, que se conseguissem coordenar teriam conquistado muito mais coisas ao Partido Socialista do que se continuassem a competir a ver quem é que isoladamente conseguiu mais. Bom, desde o princípio… Isso não cria alguma perplexidade, esta dificuldade de entendimento de partidos que votam em 99% das vezes do mesmo lado? Desde o princípio desta solução política, nesta fase da vida, na nova fase da vida política nacional, nós decidimos, portanto, que o relacionamento com o Governo era bilateral. Porquê? Porque, entendi. É que isso cria uma desvantagem objetiva ao PCP. Porque o PCP escolheu para não estar ao lado do Bloco de Esquerda uma coisa que o prejudica do ponto de vista negocial. Não prejudica nada. Enfim, o Bloco tem as suas propostas. Aliás, que muitas vezes é coincidente com as do PCP. Portanto, identifica-se, mas não estou só a falar tanto em relação tanto ao Governo e às negociações com o Governo do PS. Eu estou a falar mesmo 90... aqui do cotidiano, aqui do dia a dia. Eu 99 exagerei, mas eu já vi as contas, acho que é 95% ou 96% das vezes o PCP e o Bloco de Esquerda votam da mesma maneira. Seriam os partidos que deveriam ter mais facilidade em conversar um com o outro, e parece que são os partidos no hemiciclo que têm mais dificuldade em falar um com o outro. Olha, que eu falo bem com todos. Ah, sim, mas não fala tão bem, fala pior que o outro. Quando eu digo, eu não estou a atribuir só ao PCP a responsabilidade disso, o que eu estou a perguntar é difícil de compreender para qualquer pessoa exterior ao Bloco de Esquerda e ao PCP, porque é que o Bloco de Esquerda e o PCP, que podiam, numa negociação com o Partido Socialista, ter força conjunta para puxar o Governo à esquerda, preferem falar sozinhos com o Partido Socialista. Porque juntos ou separados, portanto, ia dar ao mesmo, porque naturalmente as propostas que fazemos são conhecidas, naturalmente as propostas que o Bloco faz são conhecidas, verifica-se, portanto, a informação que partilham ou não partilham podia fazer grande diferença, mas, porque o Governo tem mais informação do que vocês. No essencial, portanto, como digo, não há, portanto, eu era esta nota que queria dizer, não há um problema com o Bloco de Esquerda. Não há um irritante, agora para utilizar uma expressão que está na moda, o Bloco de Esquerda não é um irritante para o PCP? Não, enfim, nem sempre, portanto, acompanhamos esta ou aquela atitude, ou esta ou aquela proposta. Mas fica-se com a sensação que o problema não é tanto político, de conteúdo político das propostas, é uma porque na realidade quem não quis sentar-se à mesma mesa com o Bloco, e isso temos que fazer justiça, foi o PCP. Ou seja, na fase inicial disto, deste processo, foi uma escolha do PCP, não foi uma escolha do Bloco de Esquerda. Claro. E a pergunta é se a questão é só porque o PCP tem dificuldade em aceitar a entrada de um novo ator que compete consigo, como compete com o Partido Socialista, na vida política nos últimos 20 anos. No início do processo, portanto, foi o PCP que, digamos, teve ali um papel determinante em encontrar, portanto, a solução política. Com certeza. E ninguém retira isso ao PCP, o que não impediu ao PCP de conversar. Não, portanto, e devo-lhe dizer que, mesmo nessa fase posterior às primeiras reuniões, portanto, falámos com o Bloco. E o Bloco falou connosco. É que às vezes ficamos também com a sensação que o Partido Socialista usa esta picardia entre o PCP e o Bloco para passar nos brincos da chuva e nem sempre ter que ceder. Admito que o Partido Socialista pense nisso, mas aquilo que sentimos é que quando nós apresentamos uma proposta, nós não levantamos só a bandeira. Vou fazer uma pergunta com a ousadia. Fundamentamos, propomos, fundamentamos, isso é uma crítica, insistimos. Ao Bloco, não, não, não. Acha que o Bloco não fundamenta as suas posições? Não, o Bloco fundamentará, mas há de facto aqui uma diferenciação, digamos, tendo em conta a profundidade, a exigência. Você não imagina o que é isto, digamos, de num quadro, muitas vezes, de resistência, de passividade. Acho que o Bloco é um bocadinho proclamatório, é? É, eu não quero, portanto, eu não caracterizo, tenho dificuldade em caracterizar o Bloco porque, diga bem ou diga mal, serei sempre mal interpretado. Uhum. Portanto, eu acho que aquilo que... Não imagino o PCP e o Bloco a concorrerem juntos, tendo em conta toda a convergência política que têm. Eu não digo nas próximas eleições, mas a um dia conseguirem vencer este irritante que parece dividi-los, esta comissão que parece dividi-los e apresentarem-se juntos, tendo em conta que diferenças programáticas terão diferenças em algumas áreas, teremos, sim. Mas não são. Há coligações feitas com partidos com muito mais divergências que o Bloco de Esquerda e o PCP têm. Tem sobretudo diferenças culturais bastante fortes, isso é evidente. Eu não sou capaz de fazer futurologia, não é esse o quadro que se apresenta. Obviamente a evolução da vida determinará, portanto, as soluções políticas. Para terminar, o que é que vai dizer aos eleitores na próxima campanha eleitoral? Que dar mais força ao PCP permite o PCP ter maior influência nas medidas que o próximo governo, se as sondagens confirmarem, será liderado pelo Partido Socialista, sondagens são sondagens, mas se confirmarem será liderado pelo Partido Socialista, e valorizar o seu papel que teve nestes 4 anos, ou pelo contrário, sublinhar tudo o que o Partido Socialista não fez, deixou de fazer, e são duas abordagens muito diferentes, que é de copo meio cheio e copo meio vazio. Não, mas eu acho que fez a síntese na primeira possibilidade, na primeira hipótese, fez a síntese correta, portanto, porque nós, a nossa postura é, portanto, de valorização do que se conseguiu, o registro dos seus limites, das suas insuficiências, e tanto esse apelo que é da necessidade de reforço do Partido Comunista Português, porque outra lição e ensinamento destas eleições anteriores foi o facto desse grande embuste das eleições para Primeiro-Ministro. Uhum. Isto foi, foi outra experiência, tanto que mudou a política portuguesa, mudará, sim, em princípio, mudará, a política portuguesa. Não, há a arrumação dos deputados, tanto que determinarão tantas soluções. Ajudou a diminuir a pressão do voto útil. Exatamente. Portanto, creio que por isso mesmo, mas será, portanto, esta posição construtiva, portanto, naturalmente, sem um esquecimento de uma opinião crítica em relação, portanto, a questões que continuam por resolver, de um país adiado, que algumas referimos aqui, mas, como digo, portanto, será pela positiva, portanto, com um apelo, portanto, ao reforço do Partido Comunista. Esta solução política é pacífica dentro do PCP? Bom, eu, se há coisas que fiz, foi andar pelo país inteiro. Eu disse dentro do PCP, não é? Dentro do PCP, o país inteiro, sim, reunindo com organizações do partido, com militantes. Posso dizer que o documento, portanto, onde havia essa referência, foi votado por unanimidade no Comitê Central. Mas nem toda a gente vive confortável com a solução. Isto cria tensões, ou não? Eu creio que, obviamente, isto é, pelo grau de complexidade e de contradição, naturalmente isto muitas vezes não é fácil, porque ficaram por responder muitas coisas em relação a vários setores que não encontram, que se sentem descontentes porque não viram, portanto, alcançados aquilo que era a sua justa aspiração. E isto, portanto, é um elemento objetivo, mas dizer que há aqui, portanto, alguma onda, não há. No essencial, portanto, aquilo que os militantes do partido me dizem é: estamos a ir bem. Muito obrigado, Jerónimo de Sousa, por ter aceitado este meu convite. Nós obrigado, voltamos no próximo programa com outro convidado. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.